Oceania 320, tô sala 34, direita, 1219, livrar. 219, livrar, Oceania 3. Torre Salvador, bota 3217, passando entre a Serra, estabilizado, ILS, XY, pista 10. Sim, 3217, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 3217. Oceania 6327, livre decolagem, 1-0, vento 1, 0-0 graus e no meio dos genões. Livre a decolagem para Oceania 6327. Bono 620, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1-009. Bono 1-009, Bono 620. Azul 4462, desce, mantém nível 050. 317, check o trem, livre pouso. Livre pouso, 1-032, 1-7, gear down. Oceania 327, decolado 36, controle no 208, bom voo. O controle no 208, obrigado e uma boa tarde. Controle Salvador, do Oceania 6327, decolou no perfil da Dael Leda, está cruzando 1.700. Oceania 6327, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 240, saída Dael. Perfil da Dael Leda. Possibilidade de coordenar com o final 200 para o 6327? Chanel 6327, subiu, mantenha 200. 200, grato. Papá Romeu Juliette, November Whisky para Copa Recife, é isso? Sim, está muito baixo sua transmissão, tá ok? Poderia confirmar o pátio que se encontra? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 310, via Upper Whisky 58. Subida Bucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 17. Código transponder 5162 e o controle no 20 decimal 8. Feito agora, 219, obrigado. Juliette November e Whisky, cotejamento correto. Confirme por gentileza o PLB. No vento 1-0 graus, 159. 0-0 decolagem 1-0. Ciente, 35241. Então, 3217, boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. E Alfa Juliette para 03, 3217. Bono 620, autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. ILS estabilizado, bom Delta 241, decolada 39, transfere controle no 208. Tenente 1208, controle, boa tarde. Salvador, o trip 5241, no perfil da árvore. Trip 5241, contato radar na decolagem, se me mantém nível 200, sair da árvore. Tenente para 200, na saída da árvore, o trip 5241. Azul 4462, reduz velocidade para 2009. 2009, Salvador, 3546, confere uma solução. Trip 5446, acione identificação, autorizado chegada a AMAN, desse mantém nível 050. Azul 4462, desse mantém a 2.000 pés, ajuste de altímetro 1008. 2.008, trip 5627, pronto para cópia. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Subida para o Aracaju, curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código 5142 e o controle no 208. 090, via Golf 677, decolada na PUCA, Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, decolada 10. E no 5142, a gente escolhe 208, é o controle. Poderia coordenar para a gente decolar na conta, se eu não sei já? Com certeza, será coordenada. Aguarde um minutinho. Voo 620, chame agora a torre em 198, decimal 6. 86. Tem autorização do 966? O 966 para Campina Grande, só que é a cópia? Afirmativo. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, via Pêsulo 10, Neuma e após direto. Pucas e pare a subida, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, 5150 é o código, 1208 é o controle. Cliente 370, Salvador, Pêsulo 10, Neuma depois direto. Pucas e pare, 10 curva à esquerda, 5150 e 208, voo 966 está na 5. Correto, sempre está posicionamento. Tá pronto o aspecto do nosso engenheiro. Autorizado, chama pro táxi. Chama táxi. Trip 5446, solicita voz Duna. Trip 5446, mantém o perfil da chegada. Pela chegada, trip 5446. Trip 5241, tráfego à sua posição de 11 horas, 12 milhas rumo nordeste, é um Embraer 190, está em aproximação para Salvador, está passando nível 060 em descida para o 020. Tete já passando agora o 065, o trip 5241. Azul 4462, tráfego 1 hora, 10 milhas rumo sudoeste, é um AT Alfa Tango 72, está passando em nível 070 em subida para o 200. atingiu 160, Oceané 6327. Oceané 6327, chame agora o centro de Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 1325, Oceané 6327. Alô 620, dá voo na sala de 4,5, direito, na 219, livre. Direito 219, é 2, 20. Solo voo 620, livre, boa tarde. Táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, voo 620. Azul 4462, chame agora a torre em 198, decimal 6. 3862, boa tarde. 3 Salvador, azul 4462, boa tarde. 4462, check-in, livre pouso na 0, ventuna 00 graus, no 59. Livre pouso na 10, azul 4462. Salvador, boa tarde, a passarela 2231, com a informação Tango, ideal de descida. Passarela 2231, nacional identificação, desse mantém nível 050, autorizado chegada a Mari. Identificou 050, chegada a Mari, 2231. 620. Confirme, por gentileza. Qual que é o 3 no gate previsto, com o voo no 620? É o 05. Quad trip. Salvador, boa tarde, 16321, para a cópia nessa frequência, senhorita, por quê? Afirmo, 6321, um minutinho, já paga a cópia Brasília. Ok, na sua escuta, muito obrigado, Chanel 6321. Para o táxi do 966 com 74 a bordo, 4 horas e 30, alternando Fortaleza. Táxi Apache, Índia e Alfa, ponto de espera, chamitou 886, ajustado 1008. Gente, parte de alfa, no ponto de espera 186, 1008 no ajuste, 966, boa. Voo 1620, vai ficar atento ao táxi da companhia, à sua esquerda, após o ingresso Juliette, portão 5. Gente, faz o tráfego da companhia, Juliette 5, voo 1620. Solo Salvador, cordial, tá 3155 no 06, pushback, acionamento. 3155, autorizado, chama pro táxi. Câmara, 3950. Autorizado, trip, chama pro destaque. Bom fim, gentileza. Lembra o isca, quase um minutinho. Fala muito bom, azul 4462, livro Astros. 4462, táxi via Alfa, chamando da Juliette. Via Alfa, chamando antes da Juliette, azul 4462. Trip 5627, autorizado seu pushback e acionamento. Confirmando, foi modificado seu nível agora para o nível 130 e modificado também o seu transponder para 0263. Sim, seu transponder. 0263. 0263-130 é o nível na Conde, 537. Afirmativo, modificada subida para a Conde. Gente, decola na Conde, vai chamar agora a torre em 186, November Whiskey. Puka, transição Aru. Puxa, né, 6321, pronto, copiando. Afirmativo, senhorita, prossiga. Brasília, aprovado, nível de voo 340, via Pêndulo 17. Arbor LF, a subida com a primeira curva direita após a decolagem em cabeceira 10. 5133 é o código, 1208 é o controle. Afirmativo, senhorita, estamos autorizados 340 para Brasília, Arbor LF, Pêndulo 17, via decolada 10, com a primeira curva direita. 5133 o transponder, 208 o controle. Puxané 62321. 6321, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Voltará pushback acionamento, chama 6321, obrigado. Azul 4462, mantém a posição antes da Juliette. POP alterna Salvador, pronto para o táxi. Repita por gentileza, POP é trip. Agora, 48 a bordo. Táxi Apático, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 286, ajustado no 008. Táxi Índia e Alfa, ponto de espera, 1025, 5 e 8 é o transporte. Voo 966. Voo 966, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA. Sim, que vai passar sua frente em poucos instantes, vai seguir como número 2. Voador, Chané 6321. Prossiga. Ok, senhorita, é negativa aí, nave, por gentileza, poderíamos confirmar a saída para Brasília 3%? Afirmativo, vamos reverificar a sua rota e vamos pagar a nova subida. Espero que você aguarde mais alguns instantes. A sua escuta, muito obrigado. Estabilizado, Leo ILS, trip 5446. Trip 5446, chame agora a torre em 118 decimal 6. 186, trip 5446. 4462, mantém a posição em sua Juliette. 7, mantém a posição. Sul. 5241, chame agora Centro Recife em 126 decimal 0 alterna 1288. Presidente, chama Centro Recife 1260 1288. Trip 5627, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-0 graus e 1-5-9. Decola, trip 5627. Azul 4462, segue a aeronave da TAM, Airbus 320, seu portão 09 no través do 8, aguarde o follow me da esfera. 7, seguindo a aeronave da TAM, posição 09, vai aguardar no través da 08, azul 4462. 32231, desça 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado, ajuste de altímetro 1-008. 1008, vai reportar estabilizado, 2231. Espera, 3155. Mandou 6321? 6321, prossiga. Água não é arenado, podemos executar água na transmissão conforme foi paga e elétrica, ok? Sim, 1 minuto. Trip 5446, check trem, livre pouso na 0, vento 1-0 graus e na 6-19. Trem de pouso, baixado, travado, tá livre pouso, trip 5446. Trip 5627, decolada 56, modifica o transponder para 0263 e chame o controle, 1208. 0263, controle 1208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Trip 5627. Trip 5627, contato na decolagem, sube e mantém nível 130, saída Conde. 130 na Conde, ciente. O 6321 confirmando sua rota do plano de voo da empresa? Aperitulo 17, Alpino, Alpidois. É a saída pode ser árvore elétrica. Muito obrigado pela atenção, foi erro mesmo. Ciente, o Oceania 6321, o senhor até pode realizar a saída arborelefa, mas o senhor não pode ingressar na Pesulu 17. Então, o senhor vai ter que realizar uma CHG com a sua empresa na sala IS Salvador ou em qualquer outra sala IS do Brasil. O Oceania 6321 tem autorização para voar R95, né? Ciente 6321, então autorizado Salvador Brasília, Vepas Luno 7, nível 340, saída Arbor, transição Elefa. Arbor após voo, posição Elefa. Decola da pista no zero, curvando à direita, o código 5133 e o controle no 208. Aqui, afirmativo, de acordo com o plano já autorizado pelos senhores, obrigado. Ciente. O 6321, cortejamento correto, chama pronto, portão 01. Chama lá. Sim, senhor. Queco Delta, Salvador, Manati, 1000 pés. Decola da pista 17, curvando em direita, ingressa no Axé, após procede para Manati em coordenação com o controle de Salvador. O código é o 0125, padrão, Mike Eco Delta, parte 4, confirmando o próprio estacionamento. O 446. Esteja, Mike Eco Delta. Boa tarde, Gol 9097, autorização para Confins, 3320. 1109, Gol. Também ingressa Alfa Juliette, ingressa parte principal para o pátio 3, posição 03, atenta a sinalizador da externa. Alfa Juliette, pátio principal para o pátio 3, para a posição 03, atenta ao balizador, 5443. Tarde, a passarela 2231 estabilizado. Boa tarde, passarela 2231, continua a aproximação. Informe com cheque de trem aguardando a pista livre, que nega 1008. 1008 vai reportar com cheque de trem 2231. 7 November, Whisky, chame torre 1-8, deixa 1-62. Funcionamento, November Whisky, chame para início do táxi. Salve, boa tarde. É o Gol 9097, autorização para Belo Horizonte, aeroporto de Confins, ciente da TAM. Ciente, Gol 1097. Tá pronto, copy? Pronto, copy, 9097. 9097, autorizado Salvador Confins, via rota do plano, nível 360, saída da El Leda, após Leda, posição Bridge. Decola da 10, curvando à direita, o código 5405 e controle 1208. Afirmativo 360 autorizado, da El Lira, pós-bridge, decola da 10, curva à direita, 5405 transponder, controle 208-1097, posição 10. Cotejamento correto, chama pronto, confirmando o portão, Gol 1097. Portão 10, 1097. Ciente, grato. Chama, puxa. Camarada. Patrônio, boa tarde. Altan 3155, cruza 1500, da El. Altan 3155, contato na decolagem, sobre mantém nível 340. 340, saída da El. Ciente, 350, então. Confirme. nível 340 para o TAM 3155. Gente, 340, é, quando possível voa Arleda. Voa Arleda, TAM 3155. Arleda na proa 3155. Afirmativo, até tá sinalizador no pátio 3. Qualquer posição que o sinalizador apontar, você pode ingressar. Até, obrigado, boa tarde. Dois, dois, três, um, baixado e checado. Gente, 2231, pouso autorizado, pistão 0, ventou na 00 graus, eu nomeei a dezenante. Gente, 2231. Senhora, poderia coordenar BLESS para o TAM 3155? Agora. Ok, Semana Papá, o Gillette November Whisky, NH 1008. Confirmando 07, eu tô bem? Direita, uma 219, Olivrano. Olivrano, 219, 2231. TAM 3155, vou na Broad Bridge. Bridge, TAM 3155, obrigado. Gillette November 8 confirmando a decola da 1 a 0? Ok, autorizado ingresso via pista, ok? Via pista, reposta pronto, cabeceira 1 a 7. 1 a 3 0, acione a identificação, autorizada a chegada bomba, reposta para descer. 23, atenta ao sinalizador do inferno. Gillette Alpha, pátio para a posição 3. 22, para o pátio 3, 2231. Afirmo, para o pátio 3, atento ao sinalizador da FM. Gente, 2231. A 30, prossiga. Força Aérea 8730, correção, 130. Mantenha o perfil da chegada, vou ir bom, autorizado a chegada bom. Tango Vitor Golf Eco desse inicialmente ao nível 050. Mano, Oxane 6314? Afirma. 6314, minuto copy. Aguarde. 60 para o 50, azul 6918. Azul 6998, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS após estabilizado, QNH 1008. 1008, 2 mil pés, tomará estabilizado, 6998. Livre acionar, o Chivec em coordenação com a equipe de solo, chame no através do 8 para táxi. Autorizado, chamará através do 8 táxi no 097. Simbra, e aguarde vetoração para final de ILS. 6314.4. Copia, 6314. 6314, autorizado, Salvador, Petrolina, via rota do plano, o nível é o 340. Realiza o perfil da saída Momo após Flock, decolada no zero com voo da esquerda. O código é o 5414 e o controle em 120.80. Usado Petrolina 340, Pesolu 20, Momo, Flock, decola da 10 com curva esquerda, 5414 transponder, 208 controle, será 6304. Correto, chama pronto, seu portão 08. Chama na grama. Coma 30 frequência do NDB Timbra 220. Bom, meu Juliette, November Luiz, decolada 08, frente para o controle no 208, bom voo. 208, grato, boa tarde. Quebec, Serra, Brasil. Boa tarde, Juliette 98, no perfil da PUCA, cruzando 1000. Salvador, Juliette 98, cruzando 1500 pés no perfil da PUCA. Juliette November Whisky, contato radar na decolagem, sub mantém nível 310, a saída é a PUCA. Afirmativo, está no perfil da PUCA 310. Quilo Quebec, Serra, Brasil. Patão, o Quilo Quebec, Serra, mantém altitude de 1.500 pés. Reporte através de Paris. Vitor Golf Eco, desse mantém nível 040. 3155, chame agora Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13325. 1251, 13325, TAM 6918. Azul 6918, complete o sinal ILS, chame agora a torre em 118 decimal meio. 26, Azul. Ô Salvador, muito boa tarde, Azul 6918, full ILS, informará baixado, checado. Sente Azul. Gol 097, otaque 4720, Campinas, alternativa. Confirmando, 147, Campinas 320. Firmativo. Ao autorizado o táxi até o ponto de esperadão no zero, via parte principal em diáfano, ponto de espera torre 198, decimal 612, ajuste 10009. Primeiro ativo, táxi, parte principal em diáfano, ponto de espera 18614. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. No Quebec, Serra pra cima. Quilo Quebec Serra, mantém o corredor Veracruz e se aposta através de Paris. Baixou, checou, poderia confirmar o vento, 6918. Sente do cheque de trem, 6918, livre pouso na 021, na 00 graus, no meio do genante. Sente o 6918. Boa tarde no 097 da Globo, aproximando o ponto de perdão no 0 Bronx. Gol 1097, visual com tráfego, curta sinal na 0. Afirmativo. Após o mesmo, a linha mantém, pista 10. Tráfego ali mantém na 10 no 097. Estacionamento, Chané 6321, posição número 1. Segundo Chané 6321, para puxar o estacionamento, posição número 1. 6321, livre acionar, puxa bem, coordenação do solo espero, chama táxi. Afirmativo, seu livre acionar, reportando a táxi, o Chané 6321. Padrão 08, prossiga. Direito 219, Olivrano. Direito 219, Olivrano, Brasil 69, segundo. Padrão 08, mantenha 1.30, descendo inicialmente ao nível 050. Agora 60 milhas, nordeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame agora Aracaju em 120 decimal 3. Papa Romeu Juliette, November Whisky, chame agora o centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 126, 45, Juliette, November Whisky. Juliette, November Whisky, alterna 126, 85. 126, alternativa grátis. Menor de 1 0 9 7, decolada zona 6. Controle transfere na 208, bom voo. 208, boa tarde. 4-0, saída da El Leda Bridge. Decolada 1-0, curvando à direita. O código 5176 e controle em 1208. Mantém nível 360, saída da El. 360, pode voar Leda? 1097, vai Leda. Leda, obrigado. Amanhã te chama pronto, portão 09. Para o táxi Oceaner 6321, está com autonomia de 4 horas 4 minutos, nosso alternado Goiânia, POB 105. Autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 0 à direita, no ponto de espera torre 118, decimal 612, Augustino 009. Confirmando Goiânia, o alternativa? Afirmativo, senhor. Goiânia, está autorizado o táxi primeira direita, ponto de espera da 10, chama 2186, janeiro 6321. Boa tarde, muito obrigado. Azul 69, 18, observando o Fokker 100 da Oceaner com pintura da Avianca. Táxi até o ponto de espera, ingresso a Juliette, seu portão 01. Observando o tráfego, via Juliette, portão 01 para Azul 69. Sabatão, o Vitor Golf Eco, desça para 3 mil pés, ajuste 1009. Direto Barreiras. Puma 30, desça para 4 mil pés, ajuste é 1009. Ferido 2231 autorizado, Salvador Barreiras, via rota do plano, nível 180. Saída Momo após VATAP, após direto Barreiras. Decolada 1-0, curvando à esquerda. O código é o 5430 e o controle em 1208. Centro 100 graus, 149. Ao alinhar, terem peculado, chanel 632. Te chama pronto. Pátio 3, passarela. Para de dar com capô. Pelo Quebec Serra, chame agora a torre em 1-1-8 desse momento. Pelo Quebec, se é autorizado, sinal da 97, reporta a terceira milha fora, o Kinem é 1-0-09, dentro do cheque 100 com 15. 7, reportará pela primeira milha. Sapatão, Vitor Golf Eco, desce para 2 mil pés. Para 2 mil pés, Vitor Golf Eco. Então, 08, mantém 1.500 pés, abaixa no rotatório. Rotatório, rotatório, 08. 321, decolada 21. Chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. É Oceaner 6321. Oceaner 6321, contato radar na decolagem. Você mantém nível 340, saída A. Na árvore, 340. Oceaner 6321. A 30, sim. Abatamos Vitor Golf Eco para ILS, curva esquina na proa 195. Seu limite é o curso do localizador. Esquerda 195, limite é o curso do localizador, Vitor Golf Eco. Lá na alta para e visual com o campo Guardião 08. Guardião, chama agora a torre em 198 decimal 6. 198 6, grato. Foi Salvador, Guardião 08 na rotatória visual com o campo. Guardião 08, autorizado final da 7, reporta a terceira milha fora. Kenegar 1-0-0-9. Notará na terceira milha da final da 7, 1-0-1-9, Guardião 1-0-0-9, Guardião 08. Tudo que é back, CS, o solo 23, autorizado, táxi até o ponto 5, estou na frequência livre. 3-2-1. Boa tarde, eu vou no 620, tá sendo deformação em uniforme, autorização de tráfego para Recife. No 620 da Gol? Afirmo. No 620, autorizado Salvador Recife, via pelo WISC 58, nível do 6240370, saída Pucca, transição Caju, decolada 10, curvando à esquerda. O código é o 5426, controle 208. 370 autorizado para Recife, que é o Perito 8, decola na Pucca, transição Caju, decolamos a 10, a primeira curva vai ser esquerda, 5426 no transponder, 1208 é o controle, voo no 620. O no 620 correto, chama pronto, portão 5, tracionamento e pushback. Afirmo, vai botar, obrigado. Papatango Vitor Golf Eco, curva esquerda para o 160, seu limite permanece. Esquerda 160, limite permanece, curva localizador Vitor Golf Eco. Guardião 08, avistado, livre pouso no 7, vento 100 graus e no 7 nós. Livre pouso 08. De 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo sul, um Papa Alfa 34 está descendo para 2 mil pés em aproximação para Salvador. 3-0 suficiente, não viu Alfa, agora vem. Rumo a 3-0, atinge, mantém 3 mil pés. Vitor Golf Eco, curva esquerda para 1 na 4. esquerda no 45 Vitor, Golf Echo. Solo Salvador 83217, informação Tango, box é o 03 para cópia. Informação e uniforme, porém, o ajuste permanece no 008. O TAM 32107, utilizado em Salvador com fins, via rota do plano, nível 360, saída Dael Leda Bridge. Dael Leda após boa posição Bridge, decolada 10, comando à direita, o código é o 5426 e o controle em 1208. Firma-se informação uniforme, 360 com fins, Apesulo 10 Bridge, corrigindo. Já após Bridge direto, Apesulo 16 e a chegada em Confins. Decola 10, curva direita, da El Leda, direto Bridge. 5426 transponder e controle Salvador 120, Dessão 8, 3217. 3217, correto, chama pronto, confirmando apenas o portão. Portão 03. No táxi 304, desculpa, para prosseguir acionamento na 8, 6304. 6314 do Chané, livre acionar, prosseguir coordenação com a equipe de som, chama táxi. Estabilizado, Vitor Golf Echo. Patão, Vitor Golf Echo, chame agora a torre em 198 decimal meia. 198 decimal meia. 130, curva esquerda, proa 190, seu limite será o custo do localizador. Salvador, boa tarde para Patango Vitor Golf Echo. Patango Vitor Golf Echo, aqui na aproximação, aguardando instruções de propulso. Ok, aguardando Vitor Golf Echo. Aguardam, 620. Solo TAM 3217, puxa acionamento no 03. 3217, número 3 para iniciar o pushback. Tente aguardar. Guardião 08, fique atento à viatura da Infraero. Sigam mesmo até o Pátio 4. Puma 30 para interceptar o curso do localizador, cuja esquerda para o 130, reposta estabilizada. Tango Vitor Golf Echo, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus e no meio 19, cheque 3. Autorizado pouso, pistão 0, Vitor Golf Echo. Qual foi meu pátio após o pouso? Vai do pátio 5, Vitor Golf Echo. Ok, sim, pátio 5. Acionei a identificação, desde inicialmente ao nível 050. Autorizado chegada bom. 145, aguarde número 1 para corte. O Oxenem 6314 está no escuta do solo? 9070, aguarde número 2 para corte. Para o táxi 6314 com 134 a bordo, alterna acessível com 3 horas. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, vem de alta no ponto de espera da torre 1 no noite, desceu a meia dúzia e o ajuste no 009, o Chanel 6314. E é ponto de espera 284, o Chanel. O azul 4118, após o Airbus 320 da Chanel livrar o setor, autorizado a iniciar o acionamento, pushback, coordenação, equipe de solo, reporta para táxi através do 8. Assinar 6321, chame Recife 1288. Pode confirmar a frequência para o 6321. 1288. 1288, 6321. 4 ETS, estabilizado o curso, aguardando o flash. Uma 30, chame torre 986. 18630. Torre Salvador para 130, estabilizado, socorro, aguardando o Bahia ILS para 10. Sente 130, continue em aproximação, vai menos instruções para o pouso. Confirmando após o pouso, prossegue parte militar? Afirmo. Ok, continue a guarda, número 2. Comando 130, número 2. Golf Filológica, prossiga. 3145.cópia. 3145, autorizado Salvador Galeão, via rota do plano, nível 360. Saída da El Leda Bridge. Decolada pistuna 0 com lado à direita, o código 5440 e controle não 208. Acione o transponder 0217. O mais 30 está habilitado. O curso na rampa, confirme. Permanece com o número 230. Próximo, apesar de apoio, está liberando a pista. Aguarda instruções para o voo. Com a 30. Victor Golf Delta, confirmando. Golf Filológica, transponder 0217. E mantenha-se da Juliette, o Victor Golf Eco, aguardando a autorização para ingressar no pátio. Tem uma aeronave Embraer 190. Bloqueando a passagem na retaguarda do pátio principal. Gente, pode deixar que a gente vai tentar agilizar o máximo. Foi uniforme Serra, Foto Trot, prossiga. O Golf Eco já saberia quantas pessoas para o transporte? Costas que vai prosseguir para feira? O Azul 4 no noite tem estimativa para iniciar o táxi? Mais 2 minutos estimado para início 4 no noite. Você já teria as informações para agilizar o táxi? Nós temos.